A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, um ex-prefeito de Passabém, cidade da região central do estado, foi condenado pela justiça a pagar multa de R$ 226 mil reais por uso irregular de veículos do município. Além de pagar multa, o ex-prefeito de Passabém, que ocupou o cargo de 2009 até 2016, teve os direitos políticos suspensos por 10 anos. Segundo apurou a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Itabira, comarca da qual o município de Passabém faz parte, o ex-prefeito usava veículos de passeio do município para fins particulares, como ir a shows em outras cidades e visitar suas fazendas. O ex-chefe da prefeitura também teria permitido que o filho, um ex-vereador de Passabém, utilizasse o caminhão do município em benefício próprio e de particulares. E um ex-secretário municipal de esportes, genro desse ex-prefeito, também teria usado a escavadeira do município em benefício próprio. Tanto o ex-vereador quanto o ex-secretário de esportes de Passabém também foram punidos pela justiça com a perda dos direitos políticos e com multa por usar irregularmente maquinário da prefeitura. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.